Tete, Tete. a figura mítica de toda uma sociedade. Não, olha, pela tua saúde. Pela minha e pela tua. Tete, acaba de chegar com pontualidade absolutamente britânica. Estávamos aqui a revelar algo. Eu sou mesmo, estou a pensar mesmo uma Thatcher, virar uma Thatcher. Uma Tete, que tem um telemóvel. Mas eu só sei desligar. Não, incrível, deixa-me ver o teu telemóvel. Eu posso desligar o Tete. Só sei desligar. Neste momento estou com o telemóvel de Tete. É um telemóvel, foi o primeiro telemóvel da história que foi criado. E Tete conseguiu obtê-lo e ainda usa. Cá está, Tete. Mantém-se intacto. É de um outro que me deram porque usaram certo. Ainda tinhas um ou outro anterior. Tete, é absolutamente incrível. Cá está. Olha, achas que eu não venho com o trabalho de casa feito? Venho com tudo feito. Acredito, vens com o trabalho de casa feito. Tete, devo confessar que já tive algumas vezes com a Tete, a última das quais foi Na feira. Aquilo foi o quê? Foi uma conversa. Feira do trabalho. Dos jovens. Aquilo foi o quê? Foi uma conversa com os jovens que ali estavam. Era, foi giro. Foi a propósito da Feira da Juventude. Pois eu logo. E agora? Do grande fão. Ficaste logo ali como quando estás. Espera aí, estamos a tentar ligar-te o teu microfone. E agora, Tete? Está. Agora está melhor. Eu não ouço nada, mas é para ouvir. Não, por enquanto não. Daqui a pouco ouvirás os ouvintes. Tete, a tua escola... Esperem. Magicamente... Apareceram os sons, não me digas. Alvi! A cara de felicidade do Alvi nesta altura é qualquer coisa. Não era nada disto. Peraí, como é que isto aconteceu? Eu acho que é a Tete que está a fazer magia, Tete, aqui no computador. Que, há pouco estava... Não, Tete, juro-te, há pouco estava aqui na pasta dos sons e apareceu aquele que é um dos sons mais queridos de todo o auditório. Vamos ouvi-lo. Na câmera, é my dog. He says it, he does it, he puts it in his walk. Na câmera, é my dog. Não imaginam o quanto eu estou contente por ter aparecido. Só falta o Agostinho. Eu ouço. Também tu, Tete. Sabes que este programa é um programa de conversa. Se o convidado não aparecer, tudo bem que temos ouvintes. Está bem. Mas estamos bem tramados se o convidado não aparecer. Não, calma. Porque tudo bem que temos alguma experiência no chamado exercício de enchimento de chouriço, mas é difícil. Não, mas é bom exercício de improvisação também. É ótimo, é ótimo. Já tive difícil. Já tive situações inacreditáveis a esse nível. Improvisar. Improvisei. Sim, mas já te aconteceu isso? Já me aconteceu. E aí tens que te munir de tudo aquilo que pode estar à volta. É que tem que ser muito bom para improvisar. Pois, mas isso também depois acaba se eventualmente não tens ninguém que te possa ajudar. Isto é... Ah, bom. Imagina, isto é até um bom exercício. É uma pessoa estar ali a improvisar durante 10, 15 minutos sobre um acontecimento. Mas a partir daí, se tu não tens ali ninguém que te possa ajudar... Ah, pois, está bem. Nem que tenhas que entrevistar um arbusto. Não, claro. Alguma coisa vai ter que acontecer. Umas ratazanas que aparecem assim de vez em quando. Já alguma vez trabalhaste na comunicação social? Eu não, mas eu sou uma comunicadora. Eu sei que sou. O que eu sou desesperadamente má é administradora. Mas é curioso, como é que podes dizer uma coisa dessas? Com aquela obra feita, não é? E olha aí, mas também já fiz o meu caixão e tudo. Já está tudo montado para me enterrar logo direto, porque verdade. Aquilo mata qualquer pessoa a administrar. Ou seja, mas não é os alunos, nem é os putos, não é os miúdos, não. É os adultos, pá. É, pá. A gente havia de fazer assim uma série de extraterrestres, que vinham lá do aquele vulcão lá que vem lá da Islândia, podiam deixar aqui assim os extraterrestres cá para baixo, que é para ver se a gente curtia só com os putos e tal e coisa, assim, não é? Desaparecerem os adultos do mundo, pá, porque eles atrapalham muito. Os adultos. Curioso. Mas repara, eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos nessa conversa, que é como é que. Aliás, sabes que eu disse isso na rádio? Sim, eu confidenciei aquilo que nós tínhamos. Sim, okay. Calma, por amor de Deus. Também não era nada de especial. Não, nós, da altura eu perguntei-te, já descobriste a forma para motivar, para motivá-los? E tu disseste, ainda não descobri. Não, exatamente, mas não. Como é que chegas até eles? Se tu trabalhas com pessoas, há muitas pessoas que estão a ouvir este programa, seguramente, e muitas delas ainda não descobriram uma forma para das duas uma, ou motivarem, ou elas próprias se sentirem motivadas, não é? Às vezes é difícil. Não, às vezes é sempre difícil. Eu acho que é assim, quer dizer, eu sou uma comunicadora, estavas-me a perguntar, eu nunca trabalhei em rádio, mas adorava ter uma coisa de rádio, porque como sou de origem artística, não social, mas artística, itinerante, eu vou pelo mundo inteiro. Pá, tanta coisa para dizer em rádio. Eu gostava de ter tido, na altura em que andava com os circos, andava ligado a uma rádio qualquer, a dizer, agora estamos aqui a chegar, agora aqui assim, em Miranda de Douro. E estamos aqui assim agora, em Mirandum, a falar, não sei quem é tal. Mas nas rádios regionais? Nas rádios regionais ou nas outras, nacionais, não faço ideia. E relatando as nossas viagens, não é? Com os circos, porque nós saímos de madrugada com os circos, depois chegamos às terras, quando aquilo acorda, as terras acordam, já nós estamos lá implantados, aquilo é grande festa e não sei o que é tal. Ou era, agora já não sei. E por isso eu sempre tive uma grande paixão pela rádio. Eu acho que a rádio é assim a grande companhia de muitos solitários. Eu sou uma solitária, no final das contas. Completamente. Completamente. Porquê? Porquê que isso te acontece com tantas pessoas à tua volta? Pois é, mas isso é que é engraçado. Mas gostas de estar sozinho, precisamente. Preciso imenso estar sozinho para depois conseguir regenerar-me para depois enfrentar as pessoas e pronto, estar com elas. Mas sou uma comunicadora, por isso eu com os miúdos, com os jovens, não tenho problema nenhum de comunicar, se eu estiver relaxada. Agora, quando entra a parte da administração, que é uma coisa que tem que ser pensada e que é já de profissionais e que sabem como é, e que 2 + 2 = 4, e como é que se escreve, e a vírgula, e o ponto final, e o parágrafo, e mais o online, e que assim, aí é que tudo está estragado. Mas tens sabido resolver isso? Não, eu tenho-me desenrascado, quer dizer, enfim, aprendi também um bocado com a vida, sou uma aprendiz assim brutal da vida mesmo, porque sou uma autodidata, não é? Sabes uma coisa? Mas dá cabo da cabeça, estou desesperada com isso. Olha, sabes uma coisa que eu vou confidenciar aqui com as pessoas? Eu nunca tinha visto fotografias tuas novas. Não! Fantástico. Eu vou-vos dizer, até com 20 anos. Não estava mal, não. Lindíssima, era muito agitada. Como é que eu ia dizer isto? Eras aquilo que se chama uma. Era uma freak antes do tempo. Eras uma freak, mas uma freak. Parece uma personagem daqueles filmes da Nouvelle Vague, não é? Das boinas. É um bocadinho essa época. Como é que tu eras nesta altura? Já era também muito agitada, como disse, e passo a redundância, mas era realmente muito. Muito irreverente demais e um bocadinho sempre desalinhada. E os homens, Teté? Eu sou uma fora da lei, efetivamente. Hã? E os homens, perguntei. Les homens, enfim, não foi mal. Agora, o que acontece é o seguinte: sim. Quer dizer, também já dei, não é? Ou seja, já ensinei tanto. Agora estou à espera de alguém que saiba mais que eu e que tome conta de mim, mas isso está difícil. Eu já sei tanta coisa, percebes? Eu acho que se calhar o problema de nós, à medida que vamos evoluindo, sabermos mais, é que depois acabamos por ficar tão exigentes que acaba por ser, ser mau. É verdade, não é? É muito mau. Acho que é mau. Porque... É um bocadinho, não é? Pode ser, não é? Como se não fosse quando o grau de exigência partilhar, não é? Já. Pois, é um bocado. Não, é partilhar porque para ser um bom jogador de póquer tem que ser um bom parceiro, não é? Quer dizer, o póquer porque é o jogo mais desafiante, não é? Agora está difícil de encontrar assim boas parcerias, homens ou mulheres, género indiferente. Mas é-te indiferente? É-me indiferente, completamente indiferente. Bom, parceiros, agora não estou a dizer amantes ou outras coisas, ou namorados, ou o que é que seja. Mas está difícil porque são mundos tão vastos, pelo menos o meu, não é? Eu sou um bocadinho desaustinada, não é? Tu o és. Meu mundo é uma coisa vives muito assim, vasta. Não é? Eu vou desde a justiça. Ainda ontem estive lá no Chapitou. No tanque, quem eram os convidados? Para vocês verem como é o mundo. Tive o António Cluny, que é procurador, o José António Barreiros, que é o presidente superior da Ordem dos Advogados, o Alfredo Maia, que é o Sindicato de Jornalistas, e o Nuno Ramos de Almeida, jornalista. A discussão que foi ontem no tanque, porque é às quartas-feiras, não é? Sim, a gente sim. Lá no bar todo tem assim umas estruturas, uns encontros, que vai desde os livros até isto e tal. São as conversas no tanque. As conversas no tanque. E eu tenho assim, imensas coisas da justiça. Estou sempre um bocadinho a tentar encontrar uma justiça social relativamente equilibrada. Isto passa pelos miúdos e por outras coisas que estás e mais. E então convidei estas pessoas lá com a minha equipe. Foi uma discussão assim, absolutamente alucinante. Sobre o quê? Sobre a vida toda, sobre a corrupção, sobre os interesses de não sei quê, de quê. Todo um mundo que vai aí à volta, que é uma coisa assim abismal. A mim interessa-me imenso, porque quando se lida com miúdos que estão presos, quer dizer, eu como não sou dessas áreas, oficialmente, nem academicamente, nem profissionalmente, eu tenho que encontrar tantos estratagemas para chegar aos miúdos e para os conseguir tirar e pôr-os cá fora e integrá-los e não sei o quê, que eu passo a vida à procura de forma para lá chegar. Bom, e vou, e faço o que for preciso, posso tirar de lá dentro, ou da prisão, ou do quê. E de maneira que tenho esses contactos todos, porque depois, com a minha parte de comunicação, eu consigo chegar aos miúdos e aos outros. Porque também sou uma burguesa, pá, eu sou uma burguesa, não é? És, não parece nada. Não, não parece nada, não. Eu sou uma burguesa, não quer dizer que eu esteja uma burguesa. Ou seja, eu nasci isto na é, burguesia. Não te burguesaste. Mas nasci na burguesia. Eu nasci na burguesia e pus a minha burguesia ao serviço do povo. E o povo é que é mais ordenha e então estamos aqui. Ora bem. Sim. E então eu faço tudo para chegar. E consigo chegar lá acima e consigo chegar cá abaixo. No 25 de Abril, o que é que fizeste? Esta pergunta é obrigatória. No 25 de Abril, não. No 25 de Abril, estava a caminho de Portugal. Pois. Não, mas pus-me logo a caminho com a minha van, com a minha Volkswagen, logo a caminho aqui de Portugal. O que é que estás a fazer com a tua van? Estava em França. Eu trabalhava lá, estava lá exilada, né, há muitos anos. Quantos anos é que estiveste lá? Tive 3, 4 anos exilada em França. E o que é fazer circo? Não, não havia circo nessa altura ainda. Não havia esses circos, não havia escolas. Trabalhava no metro, trabalhava na rua, fazia um bocadinho de tudo. E depois ia a algumas escolas, obviamente, mas assim, as escolas de bairro, de sapateado, de música, na Cartoon Rio de Vincennes, com uma mulher fantástica, que fez um bocadinho aquilo que eu fiz aqui. Ela recuperou uma fábrica de cartuchos, uma fábrica de militares, em Vincennes, e transformou aquilo num centro cultural imenso. E foi, aliás, daí que eu me inspirei até no Chapitou, para construir também o Chapitou, que por acaso também pertence à Justiça. Não é da área dos militares, mas é da área da... Era o antigo Ministério da Justiça, não era? Não, pertence. O Chapitou pertence ao Ministério da Justiça. Era a tutoria, pertencia à tutoria de infância, da infância. Da Direção-Geral do Serviço Tutelar de Menores. A tutoria, que muitas das pessoas estão a ouvir isto, não imaginam o que é que era. Era uma espécie de infância e dos cultos. Onde se praticava a chamada reeducação. Exatamente, que eram os reformatórios. Os reformatórios, é isso. Aliás, o meu pai muitas das vezes dizia: tu um dia destes vai ainda vais parar ao reformatório. Ainda vais parar ao reformatório. Tinha sempre essa coisa. Ou ao foi de quieto. Foi de quieto. Lembro-me disso, era sempre uma ameaça. Mas em França, por isso não havia escolas e eu, por isso, trabalhava aqui, acolá e ali, e fui aprendendo muito. E havia em qualquer bairro de Paris, há centros culturais, há casas de cultura e tudo isso. Eu, além de me ter inspirado, utilizei muito esses espaços para me ir formando autodidaticamente, por isso sem o dito diploma, não é? Mas com grandes mestres e tudo isso. E por isso fui aprendendo a simples vida e fui aprendendo a falar e a estar. Com a minha burguesia, eu fui-me sabendo falar com os mais altos níveis. Com o Jacques Lang, por exemplo, era uma pessoa com que nós falávamos ali assim em Saint-Michel. Que foi depois, mais tarde, foi o Ministro da Cultura. Ele passava ali assim no Café Saint-Claude ou no não sei quantos, assim, ali em Saint-Michel. Quer dizer, era um bocado do bairro alto lá do sítio, não é? Há uma coisa que tu consegues, que eu já percebi, tu consegues levar qualquer pessoa fazer as coisas mais inacreditáveis no Chapitou. E no outro dia conseguiste. E no circo, eu cheguei a levar o Zeca Afonso a cantar na pista do circo, amor. Mas eu creio, não, e com aquela capa alentejana, uma coisa maravilhosa. E o Vitorino. É que eu não estou a ver alguém a poder dizer-te que não, porque acho que tu rapidamente arranjarias. Mas não porquê? Outro dia vi uma coisa que conseguiste que o diretor de Expresso, o Nicolau Santos, fosse lá passar a música. Até para espaço, DJ. Ela é DJ. Como é que conseguiste isso? Não, mas é porque é assim, pronto. Quer dizer, nós temos que essa nossa capacidade, a vossa capacidade de comunicar e vocês também podem falar pouco, porque também são os comunicadores, não é? Tu levares a Carla... Ah, não foi no teu programa, foi no programa do Unas. A Carla e a Aida. Ah, pois sim, sim. Não foi no Unas? Sim, teve muito tempo no Unas. Pois, foi lá, foi engraçado. E eu achei mas ela era mesmo residente, a Carla Aida. Passou a ser residente, exatamente. Sim, sim, sim. Para casa achei muita graça. E por isso vocês também conseguem assim coisas fantásticas. Mas isso é uma questão de nós termos dialogar. Eu acho que é uma coisa que tem que estar na ordem do dia cada vez mais. E esta história do online, às vezes, iludibria assim, o povo. Ah, já mandei um e-mail, já não falo mais. Não! Fala lá, diz lá, manda lá aí uma encomenda ou qualquer coisa, assim, um cesto com ovos ou coisa qualquer, assim, umas coisas. E circo? O que é que se passa com o circo? É impressão minha ou o circo está a passar por uma fase conturbada? Não, está numa fase conturbada. O circo, quer dizer, nunca teve assim no seu auge em Portugal depois da Revolução. Acho que era bom dar-se um pontapé definitivo depois destes 30 anos. Porque o circo está entre o comercial e o pouco cultural. Eu acho que é preciso dar esse salto mais enquadrado na cena artística portuguesa, não é? Porque pode ser também um comercial bom, não é? Agora, mas também, como nós tivemos esta revolução, o povo começa a querer ter outras exigências, não é? E por isso já não engolem qualquer coisa. O mesmo circo passa pela mesma cidade, não sei quantas vezes, muda sempre de nome. Mas são mais. Ora, as pessoas já percebem o que é, não é? Ah, e por isso, quer dizer, não vale a pena estarmos a enganar aqui o pagode. Ou seja, ou muda de nome, muda de companhia e muda de programa, ou então se é sempre o mesmo e só muda o nome, as pessoas já não vão, não é? De maneira que tinha que dar aqui assim uma injeção. E essa injeção eu acho que tentei dá-la, mas foi, não foi letal. Foi assim, ainda ficamos assim um bocadinho a marinar. Porque as pessoas têm um bocadinho a ideia do circo tradicional, não é? Não estão muito estimuladas para outra vertente do circo. Olha o Circo do Soleil, por exemplo. O êxito do Circo Bom, isso é outra secção, isso é outro departamento. Vamos lá já ver. Já levaste lá alguém do Circo do Soleil? Não, já estão. Eles passaram a vida lá, aliás, quando vêm a Portugal. Porque eles não têm o público que eles têm nos outros países. Atenção, primeiro. Segundo, aquilo é um multinacional. Terceiro, aquilo é uma coisa, uma dimensão brutal. E não sei se há sempre público para aquilo. Quando é surpresa, se o senhor vai toda a gente e depois esgotou. E o que é importante nestas coisas é manter, não é a paixão, é manter a coisa, não é? Manter ali assim a relação e o amor e tal. E agora... Mas eles têm sempre público? E mais ou menos. Eles acabaram duas semanas antes daqui ser em Portugal, porque não tinham público. Não tinha essa ideia. E por isso em Portugal foi. E daquilo que nós ouvimos dizer no meio do circo. Agora, eles estão a pensar o espetáculo deles com a redimensionar a coisa, não é? Eles acharam muita graça ao Chapitou por via da dimensão humana que nós temos, de uma dimensão ainda próxima dos outros, não é? É o tal do diálogo e da proximidade com uns e com outros. Porque esta coisa do grande espetáculo e tal, faz-se uma vez, duas vezes e tal, e depois acabou, tem que se renovar e reestruturar e repensar e recriar. E o circo tem um bocadinho coisas dessas. Nós, no Chapitou, não é baseado nas técnicas naturalmente tradicionais, não é? Porque, quer dizer, não há muito que inventar, mas depois, a nível das técnicas, mas depois a nível da criação e da dramaturgia circense, naturalmente que é um mundo, e nós trabalhamos muito esse mundo. Sendo eu uma tradicional, eu sou uma faz-tudo, uma intervaleira, sai mesmo para abrir a porta, fechar a porta e tomar conta. Eu gosto de ser, não é? O que é que então, e esta é a última pergunta, porque temos que ir aqui falar com o Paulo Barbosa. O que é que falta ao circo em Portugal, para além de... Não, falta que realmente as entidades oficiais, se para cá se empenharem nisso, olharem para esta arte de uma forma diferente e com uma proposta mais dinâmica, mais organizativa, mais estruturante até da própria classe, do próprio espetáculo, direi eu, se a classe aceitar novas propostas de espetáculos, de formação, renovação. De espetáculos, de renovação. Isto tem muito a ver também com a parte da regionalização, porque nós andamos de terra em terra e era preciso que cada uma das câmaras estivesse preparada para receber os circos e o Ministério da Educação metido e o Ministério da Cultura, enfim, todas as forças vivas e um bocado de coisa, que recebessem esse espetáculo, porque ele é realmente, como é que se diz, um motor de cultura, ou pode ser, por via da sua itinerância, não é? Continua a ser muito inclusivo, não é? Afinal de contas, junta uma série de pessoas. Sim, sem dúvida. Agora, se realmente não se fizer isso, eles entram nas cidades e ficam nas lixeiras, ou ficam nos espaços ali assim, periféricos, não é? Das aldeias, das cidades. E é pena porque eles acabam por não ter quase que o glamour, digamos, ou o enquadramento cultural que deviam ter, não é? Pergunta incómoda. O circo era a festa, não é? Quando chegava à cidade. E não está a ser totalmente, não é? Não está a ser. Pronto, não é? Sim. Mas já agora, uma pergunta incómoda. Mas é possível ser ainda. É possível. Absolutamente possível. Absolutamente. Absolutamente. E os animais no circo? Não, eu não trabalho nunca com eles. Nunca trabalhei com animais. Não, eu não sou proprietária de circo. Eu não sou empresária de circo. Atenção, hein? Eu fui sempre contratada pelos circos. Não tenho nada a reclamar. Sempre pagaram. Sempre trataram muito bem. Também me impus, naturalmente. Agora, mas quero dizer, mas eu nunca trabalhei com animais e acho que os animais têm que estar no lugar que têm, a não ser com os animais domésticos. Eu gosto muito de galinhas, de patos, de coelhos. Inclusive, de já usei em espetáculos, não já? E trabalhava com uma galinha, eu trabalho sempre com uma galinha, que é um bocadinho tão estúpida como eu. E por isso a gente lá se entende as duas. Mas só que é que. Quando dizes que os animais devem estar no lugar deles. Por exemplo, os leões, as girafas, quer dizer, é tirar o seu habitat próprio, quer dizer. Tem que estar na selva, portanto. É, eu acho que sim. Bem, claro que se tu puseres um tigre nascendo dentro de uma jaula, numa jaula ficará, não é? Mas se puseres uma criança dentro de uma jaula, também ficará numa jaula e fica o animal, a criança selvagem, não é? Por isso eu acho que cada um tem que ter o seu próprio habitat. Agora, é engraçado trabalhar os animais no circo de uma forma completamente diferente. O Oscar Schlemmer, por exemplo, do Bauhaus, trabalhou os animais no circo de uma forma genial, não é? Ele cenografava aquilo tudo de uma forma assim extraordinária. E já se fazia isso há muitos anos atrás, não é? Pronto, agora, os direitos humanos, os direitos dos animais, tudo isso, é preciso ter um bocado de calma com isso, não é? Olha, agora fizeste-me lembrar um outro grupo, porque falaste no Bauhaus, e eu lembrei-me da Fúria del Bauhaus. Fúria del Bauhaus, são loucos, não é? São loucos. É como se fosse um bocado o Circo de Soleil aqui. É uma inspiração circense, Em Espanha, sim. Também conheces ou não? Conheço muito bem. Mas são um bocadinho mais corrosivos, não é? São. São mais... bem mais provocadores mesmo. O Cirque du Soleil é uma multinacional, é são um mais espetáculo puramente corretos, comercial, pronto. Sim. Mas são muito simpáticos, hein? Eles têm um projeto social por trás muito interessante, não é? Pronto, mas eu acho que eles também estão a rever aí a situação deles, é muito interessante esse movimento. Eles tiveram lá no Chapitou, foram lá. Enfim, temos muitos contactos. Aliás, tu não tens alunos que trabalham também no. Ou passaram ali pelo Chapitou e agora estão no Cirque du Soleil? Não quiseram entrar para o Cirque du Soleil, não lá quiseram. Tudo bem, não quiseram entrar. O João Paulo Santos foi muito curioso. O João Paulo Santos, que foi um jovem que passou lá pelo Chapitou, foi aluno lá, vindo do Casal Ventoso, que é muito curioso, uma família de 10 irmãos, assim, uma coisa assim, muito interessante socialmente, e conseguiu, e eu ajudei muito, e o Chapitou, só nós temos essa incumbência também, ou esse empenho, de criar-lhes oportunidades, dar-lhes oportunidades para eles depois seguirem caminho para a parte de ensino superior. E ele foi parar na França, e por isso ele ganhou o prémio de jovem talento em França, há 2 anos ou 3 anos. E ele é especialista em master chinês. E depois convidaram-no exatamente para ir para o Cirque du Soleil. E ele disse que não, de jeito nenhum. Porque não é a área que lhe interessa. Quer dizer, interessa-lhe muito mais a humanização de toda essa arte, com o respectivo know-how, não é? E a especialidade, que é uma coisa muito, muito, muito específica, não é? Trabalhar o corpo e o circo e tudo aquilo. E ele preferiu ficar na sua relota em França, uma relota maravilhosa, não é? Linda, lá no interior, lá nos bosques, e dar o número da relota, o número da casa do Casal Ventoso. Uau! Mas ganha muito dinheiro, está muito bem, corre o mundo inteiro e já comprou uma casa aqui no centro da cidade para o resto da família. Se calhar sempre mais livre, assim. Não, pois, exatamente. Já tiveste a tua relota? Opções de vida, não é? Já tiveste a tua relota? Não tive uma relota, não cheguei lá, que não tive dois cavalos. Não, tive 2 cavalos, mas também tive uma carrinha Volkswagen. Uma com duplo teto em cima, tinha a minha tenda. Maravilhoso. Olha, deixa-me, antes mesmo de atendermos o Paulo Barbosa, que nos está a falar de Vila Nova de Gaia, é carteiro o Paulo Barbosa. Mas também é uma espécie de circo. Verdade, vamos já saber qual é o grande inimigo dos carteiros. São os cães, é verdade. Paulo Barbosa, confirmas ou não? Confirmo. Ainda são os grandes inimigos dos carteiros. Aliás, há um livro que se chama Os Correios, do Bukowski, que fala sobre isso. Os teus inimigos diários, mas agora cada vez tens menos esse problema, não é? É, porque eu sou carteiro mesmo na zona central, ali de Gaia. Sim. Temos muitos colegas que são agredidos por cães. Olha, mas... Não, porque assim, eu estava a ouvir até a falar, até faz parte da minha infância. Se calhar eventualmente a tua, não sei se é do teu tempo. Claro que ia sempre ao Júlio Isidro, via. Sempre, olha, lá está, até outra vez. É verdade. Estou a falar da nossa terra, de Mafamude. Sim, Vila Nova de Gaia, sim, Mafamude. Já até peço desculpa de não ter cumprimentado até e vocês aí também. Olá, boa tarde. Sou um ouvinte assíduo, porque à hora que vocês estão a fazer o programa, eu tenho a minha filha que anda na natação. Então, enquanto estou no tempo à espera cá fora, portanto, ouço, e depois ouço a repetição às 5 da madrugada. Ouves a repetição? Mas o quê? Para recordares alguns dos melhores momentos, se é que existem melhores momentos? Sim, alguma parte. Aliás, até tenho uma reclamação a fazer. Sim. Esta madrugada não deu a repetição do programa de ontem. Isso é verdade? Foi verdade absoluta. Quando é assim, avisem, não é? Porque nós que me devem calcular depois nunca o saberemos. Eu acho que ouço só um bocadinho, mas depois para não estar a ouvir em repetição. Nós, na verdade, fazemos o programa em direto novamente às 6 da manhã, igualzinho, Alvin. Nós estamos aqui às 6 da manhã, outra vez. Madrugada, a minha companhia de madrugada. Olha, já agora, foste carteiro, foi uma decisão que era uma ambição tua desde sempre, ou foi uma imposição quase de vida? Não foi bem a ambição, é assim, aconteceu. Como andei muito tempo em empregos em que, pronto, o contrato se acabava, e acabei por ir ter aos Correios. E, ao início, e ainda agora, uma das coisas que mais me ativa é o contacto com as pessoas. Já podia ter feito, se calhar, outras coisas, mas acho que motiva muito, pronto, o contacto com as pessoas, andar na rua. Ao fim, eu tenho 15 anos, mais ou menos, 15 a 6 anos desta profissão. E durante esse tempo há certas pessoas que tu, quando vais para a rua, já sabes que são estilo família, percebes? Espera aí, tu és carteiro, conheceste a tua mulher no exercício da tua atividade, ou não? Não, porque os carteiros têm uma grande fama a esse nível. Aliás, antes os carteiros tinham cerca de 222 filhos espalhados. Não é? Não, mas por incrível que pareça, foi a mãe dela que me meteu a cunha. Ah, eras carteiro, portanto, da mãe, é isso? Não. Ela trabalhava lá e na altura tinha aberto concurso. E aquilo, eu, quando entrei, ainda era preciso concorrer e depois assim que fazer um estágio. Espera, e... quando tu entraste, ainda era preciso concorrer, agora já não, é isso? Não. Como é que se funciona? Não, simplesmente agora, se calhar, já não, a profissão carteira tem tendência, se calhar, a diminuir ou até a extinguir-se, não é? Não, porque vão sempre existir mercadorias. Aliás, eu devo confessar, outro dia li um artigo muito, muito bonito do Miguel Sérgio Cardoso no Público, e ele dizia que, de facto, os Correios são das poucas coisas que ainda funcionam bem neste país. Ah, e é verdade, não é? É uma justa homenagem que se deve fazer aos Correios. É, os Correios funcionam bem, não funcionam? Eu acho que sim, eu concordo. Até há quanto tempo não tens uma carta extraviada? Estava a pensar aqui numa anedota, mas eu não posso contar, por causa que me parece mal. Podes contar, mas posso. Sim. Não vou contar, por acaso não vou. Pronto. Até tem graça, mas agora eu vou dizer então. Mas que era assim: que houve alguém do governo, não é deste governo, houve alguém, um político, quero dizer, que estava enervado com esta coisa dos Correios, por causa que até mandou, por causa da sigla, pá. Ele não estava nada de acordo com a sigla porque queria que aqueles rapazes que estão lá em cima fossem um bocadinho mais musculosos, pá. Ele queria mudar a sigla por causa disso. Pois eu não vou dizer quem foi. Agora que mudem lá essa sigla, porque isto tem que ser mais musculoso. Os rapazes em cima do coisa. E por isso eu não posso. Eu acho muito engraçado em relação à profissão de carteiro. Continua a ter assim um lado poético, não é? Um bocadinho. Mas então tem a ver com o filme? Com o filme do carteiro de. Como é que é? O carteiro de. Pablo Neruda. Não foi? Não é? Sim, talvez. Não, talvez. Não sei. Mas eu, por acaso, associo a profissão sempre assim a uma coisa. A um lado um bocadinho poético. Não, eu acho que é fundamental ainda as encomendas, pá. As pessoas já não mandam encomendas. Eu adoro mandar encomendas. Mandam. Aliás, eu acho que sim. Não mandam agora tantos postais, mas, por exemplo, outro dia recebi uma carta escrita à mão. Ah, bom, isso é fundamental. E achei aquilo. Achei um grande momento. Tipo, há quanto tempo eu não recebi uma carta? Não é? É. Cada vez mais. É raríssimo. Paulo, tu também deves ver isso, não é? Eu faço aqui um apelo em direto para todo o Portugal, que é não deixem acabar a profissão de carteiro. Pronto, depois desta tua emocionada declaração, amanhã todos os ouvintes que estão a ver este programa vão mandar uma carta escrita à mão. E os telegramas também é importantíssimo. Não, mas isso já não é com os carteiros. Mas não há problema. Olha, já agora podem escrever inclusivamente uma carta escrita à mão. Se quiserem podem fazê-lo por e-mail, mas também podem enviar em correio azul, por exemplo, ou correio verde, dizendo que eu quero chafurdar na lama é essencial para assistirem a ao programa, que se vai dividir entre o Porto e Lisboa. Podem vir assistir ao programa na próxima segunda-feira, desde que enviem um e-mail para provaral@rtp.pt. Mas isto, se disserem eu quero chafurdar na lama com Rita e Cátia. Bom, se quiserem ir ao Porto, se virem aí nas imediações, por mais que vos custe, vão ter que escrever eu quero chafurdar na lama com o Alvin. E isso será na segunda-feira. Será uma emissão especial a propósito do aniversário da Antena 3. A Antena 3 faz 16 anos e vamos então fazer uma emissão conjunta que se reparte pelas cidades do Porto e Lisboa. Inscrevam-se e depois escolheremos alguns de vocês. Não vão todos. Bom, vamos ao telefone falar com a Daniela Francisco. Antes disso, uma mensagem do Carlos Lopes, penso que será o corredor, que foi ao blog da Proporal e enviou-nos esta mensagem. Não deve ter nadinha que fazer esta hora. Diz: a melhor ONG de Portugal, sem dúvida. Eu já participei em dois workshops do Chapitó e adorei. Amei mesmo. Esta organização é do mais bonito que há. Ajuda inúmeras crianças que se encontram em perigo. Parabéns à Teresa Ricô. Parabéns ao Chapitó. Parabéns a vocês, Alvin e Rita. Vocês matam-me de riso. Já agora, PS, conta ao Nakamura, Alvin, para recuperares esse magnífico som, basta fazeres uma pequena pesquisa no YouTube. A sério, será que este som já existe no YouTube? Bem, felizmente foi recuperado. Mas e o do Agostinho, que eu via à prova oral e gostava muito do bacanal. Onde é que está esse som, que também desapareceu do nosso ficheiro? Enfim. Teresa, há pouco falavas da ideia da formação, não é, no Chapitó, inclusive é uma escola profissional também de circo, às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disso, e eu também já te ouvi numa entrevista a falar da ideia de se criar uma formação superior de circo lá no Chapitó. Como é que exatamente. Que está? Então já não é formação superior? Superior? Não, é não, secundária. Agora ainda é secundária. Ah. É secundária. Não, está a andar. Agora estou a tenho que pensar com quem é que vou fazer, com qual das universidades. E pronto, e se eu estou capaz ainda disso, sei lá, não sei. Capaz de quê? Estou a ver, por causa de arranjar a administração é que tem que se arranjar, porque eu não quero meter noutra alhada. Agora, noutra alhada. Sim. Agora, mas absolutamente, até porque a Europa toda tem, não é? Todos os países da Europa já têm. Os países da Europa, Europa. Quem é que tem mais central. Tradição? Hã? Quem é que tem mais tradição a esse nível? Quem é que fez as coisas melhor? Não, quer dizer, quase todas elas são boas, não é? Mas, portanto, são países ricos onde investem muito na cultura. Por isso, tem todo. Ainda ontem teve cá um fulano de uma escola de Turim, o Filho de Ferro, e é porque tem uma coisa brutal em Turim, em Itália, uma coisa assim fantástica. É, França também tem coisas fantásticas. Quantas França línguas? Tem 400 e tal escolas. Quantas línguas é que sabes? Não são, é secundárias como a nossa, atenção, são escolas artísticas. A não ser em França, há uma a nível superior, que é Chalon. Depois temos a Inglaterra também, Circus Space. Depois tem na Holanda, depois tem... quer dizer, quase os países. Portugal é que não tem ainda. Porque... Eu estou a tentar fazer isso, mas não sei se consigo. Não mas sei o se chapitão dá a equivalência ao 12º, décimo não é? 12º ano. Faz a formação académica. Poderá haver em breve o curso de palhaço? Superior. Não, de palhaço não palhaço sei. Palhaço não, doutor palhaço. Não, mas de um artista, sim. Superior, sim, sem dúvida. Depois se ele vai para palhaço ou vai para outra coisa, pode ser... Pode ser, é uma escolha a fazer. É uma escolha, né? Primeiro é médico, palhaço, e depois logo escolhe a especialidade, não é? Mas são importantes. Quantas línguas é que sabes falar, Tete? Eu falo aquilo que for preciso, não é verdade? Porque como boa artista. Olha lá, diz lá quantas é que. Não, mas falo francês, inglês, italiano, um bocadito, enfim, espanhol, que a gente já sabe. Sabes falar espanhol? Olha, eu não sei. Não. São péssimas línguas. Não. Tenho a minha há pouco. Sim, mas é um bocadinho a circo, mira, porque a coisa e tal é a coisa, pergamina, elotende e mais já nada e pronto. É um bocadinho a circo. A ideia que eu tenho das pessoas que fazem circo e das pessoas que circulam no chapitão. Fala todas um bocadinho da espanhola, não? Fala um pouco e são todas muito desenrascadas, não é? A ideia é, se fazes circo, tens de ser desenrascada. Até porque... Não, mas quer dizer, não, ou seja, atualmente não é bem ser desenrascada, temos que ter polivalência, não é? E temos que ter espírito e iniciativa, sem dúvida. O desenrascar é um bocadinho de depreciativo para mim e tal, mas é um bocadinho à boa portuguesa. Mas nós temos que deixar de ser desenrascado, ser iniciativa, e temos que ser realmente polivalentes, porque, enfim, esta coisa das especialidades corta muito, atusa muita gente, não é? Só faço aquilo para ali, então ia para lá. Ah, isso aí já não pode. Estás-me a entender, e... Mas viu como é que tu agora ficaste apanhado? Isso já não é o meu serviço. Não, ah, já não é o teu serviço, viste? Só faço aquilo que... Bom, mas viu, estás a ver. Não, eu acho que cada vez mais... Não, mas estou a brincar. Eu percebo o que dizes, mas cada vez mais isso é uma realidade distante, porque as pessoas já perceberam que hoje em dia a polivalência é muito... Quê? Procura-se muita especialização, não é? Não, não, eu acho que é, não, procura-se, mas é polivalência. Procura-se cada vez mais pessoas que saibam fazer muitas coisas. Pois, e claro. Que não venham com essa conversa de que eu só faço isto. Não, pois então, é um bocadinho, não é? Quer dizer, porque senão uma pessoa fica ali assim, baralhada. Olha, se fizesse só isso, estás a ver, só. Quer dizer, não tinha. Não dá, não dá. Vamos falar com a Daniela Francisco, está em linha. Antes disso, uma mensagem que nos chega aqui através do nosso blog é a Daniela. Ela diz: a minha mãe trabalha nos Correios e ficou extremamente contente com esta homenagem aos Correios. Fantástico. Olha que bom. Obrigadinha, diz ela. Olha, e sabes que eu sou capaz de fazer sair uma fiz aí um contrato para sair uma coisa de selos, uma emissão de selos, chapitou. A sério? Já, nós não estamos a falar nada de chapitou. Não, mas não te preocupes. Bom, não te preocupes. Não, mas qualquer das formas. O chapitou já é o mundo, quer dizer. O mundo chapitou da saúde, da justiça, vai tudo. Há um livrinho para os interessados que está no mercado com belíssimas fotografias, onde podem ver Teté muito novinha. Fico simpática. E a dar é caras, uma autobiografia da Teté. É uma autobiografia. Não é? E é também a história da pré-história do chapitou, é até 87, porque vai haver mais dois volumes, não é? Estou a preparar já o outro. Amanhã, aliás, está na Burrolls, já agora, se quiserem saber ali assim na Duque de Palmela. É engraçado também a Burrolls ter voltado a abrir. É interessante, porque ela já fechou tantas vezes e abre sempre, e é importante. Que foi uma livraria que fez história. Era das poucas livrarias que aqui há muitos anos atrás, era ali assim, junto ali à Avenida da Liberdade, das poucas que tinha coisas de circo. Mas em alemão, eu não percebia muito bem alemão, mas lá ia via as imagens, era interessante. E amanhã vai ser lançado lá o livro. A que horas é que é? É à tarde, por volta aí das 5 horas. Agora, isto vai até 87, já estou a preparar o outro. O outro vai de 87 até aos dias 2. Já com o circo, enfim. E depois há o circo mais contemporâneo, que vai sair também a seguir. Enfim, tudo isto ainda estiver cá na Terra. Falas muitas vezes disso, estás preocupada. Não é isso, é porque ouve lá, estou preocupada, não. Quer dizer, já estou numa curva descendente, julgas o quê? Outras costas? Mas quais costas? Não me dá nada, a mim não me dá nada, amor. O tempo é que passa e não volta para trás. Ora, temos alguém que trabalha no Chapitó. Só agora é que percebi. É a Daniela Francisco. Trabalhas no Chapitó ou estudas no Chapitó? Eu trabalho no Chapitó mesmo. Ah. Trabalho com a Teresa. Ah, é? Daniela Francisco, diz-te alguma coisa, Teresa? Hã? Daniela Francisco, diz-te alguma coisa. Sabes quem é? Ah, está ao telefone? Sim. Uh-huh. E que trabalha aqui? Trabalha no Chapitó. Sim. Sou secretária da direção. Vai, e o que é que tu querias, amiga? Olha, não é para assinar uns e-mails. Para, Teresa, para dizer que vou para casa. Ah, olha, já devias ter ido, ouviste que eu não estou aí assim. Aproveita hoje. Mas olha, isto é uma estagiária fantástica. Sim. Que vinha de biblioteca, vinha para uma biblioteca, passou por lá e já está aqui numa polivalência. Sim. Que, epá, és polivalente tu? O que é que sabes fazer, Daniela? Sei arrumar italiano. O que é que eu faço aqui em cima, sei falar italiano também. Fala lá um bocadinho só para vermos, se é verdade. Como é que se chama o homem do tipo que teve ontem? Peraí, não ouvimos nada, diz? Que cosa vuoi che io parli? Ti posso dire che Teresa è una persona spettacolare, che mi piace molto il suo lavoro. No, mira. Mira, olha a graça. Olha, diz lá como é que chamava o homem de Itália que teve aí ontem. Era o Roberto. Era da escola de circo Flick. Flick, exatamente. Daniela, sei que é uma pergunta sempre difícil, mas tenho que te fazer. Conta-nos assim uma história que possa ter acontecido contigo já aí no Chapitó e que tu te lembres. Sei lá, o teu primeiro dia no Chapitó, um dia que tenhas acabado embriagada no Chapitó, uma aventura que tenhas vivido aí no Chapitó e que te apeteça contar e que tenha sido engraçado e que possas partilhar entre todos. E também com a senhora diretora, não é? As coisas disso. Descabe da tua vida. Eu não estou aqui no Chapitó há muito tempo para ter assim tantas aventuras, mas trabalhar com a Teresa já tinha uma aventura, não é? Sim, calculei isso. Aliás, a ideia respira-se. Eu outro dia fui aí, há cerca de 3 semanas, ver uma bela peça de teatro que se chamava... Cão agora... que morre no lado. Exatamente, é isso mesmo. Cão que morre no lado. Gostei bastante, cão, diga-se passagem. E de novo, comi aí no restaurante também. E tudo aquilo, eu noto um desprendimento de todas essas pessoas que estão aí, a sério. Às vezes gosto de imaginar a vida que cada uma delas deve ter, sendo que essa vida deve ter passado seguramente por uma relote e por uma fuga de qualquer coisa. Mas a sério, todas as pessoas. Fala lá da tua saloia, que tu és um bocado saloia, tu és da zona saloia, diz lá. Fala-me, eu sou saloia, de facto, não sou deste mundo do circo, mas aqui. Qual é a tua história? Ela é da zona? Eu sou do concelho de Mafra. Olha, como é que foste parar na Chapitó, diz lá? Foi mesmo por sorte, a Teresa telefonou-me um domingo à noite, que já não é propriamente a altura de se ligar para uma pessoa, e disse: queres vir para cá para o Chapitó? Estou a precisar de uma pessoa, e vim cá parar. Mas foi assim de repente? Sim, sim, eu andava à procura de um sítio, de uma biblioteca para poder fazer estágio e começar a aprender mais. E entretanto a Teresa estava à procura de uma pessoa e chamou-me para o Chapitó. E agora neste momento estou aqui na direção com a Teresa a colaborar. Com a Teresa não, a Teresa está aqui, não é? E já passaste pela biblioteca e já ensinaste os miúdos também a escrever. Já estive a dar algumas explicações aos miúdos que a Teresa acompanha. A Teresa gosta de salvar os casos problemáticos. É? Conta-me um caso problemático, Teresa e tu, Daniela. Um caso problemático. Sem citar nomes, uma situação, não é? Por exemplo, há relativamente pouco tempo, um rapaz que tem família, tem mulher e tem filho e que está na prisão, e a Teresa está a ver se consegue maneira de arranjar que ele consiga sair da prisão, porque acho que já lá está há bastante tempo. A Teresa certamente conhece melhor o caso. Mas... E este é apenas um entre muitos, muitos. Que vem dos centros educativos, que já vêm dos centros educativos. Já vêm de miúdos connosco, não é? E depois, como não têm grandes oportunidades, nem de família, nem de outros sítios, perdem-se, e eu, quando os apanho, já estão nas grandes prisões, já estão lá nas universidades dos crimes. E como é que eles reagem? Depois eles pedem-lhes para a gente dar apoio e lá vou eu. Meto-me por caminhos que não mereço, não sei, mas vou ter lá ao diretor das prisões, aqui, ali, acolá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E a gente entra lá nesse mundo. E no início eles são um bocadinho resistentes a essa sua chamada? Ou mostram-se logo assim receptivos? Não, eles é que nos telefonam a pedir apoio, não é? Eles é que telefonam a dizer: oh, Dedé, estou aqui e tal, anda aí, vai, coisa e tal. Porque eles têm o meu telemóvel, têm isso tudo e ligam-me assim com vontade. E eu, por lá, meto a caminho lá com o Serviço Social: Luísa, bora, vamos embora para a Carregueira. Lá vai a gente para a Carreira. Vamos embora para, para onde lá? E depois a gente está lá. E a Daniela é que faz aí a retaguarda. Ficas aqui tu, tomas aqui a conta disto, que a gente agora vai lá e depois faz ali e tal. Mas ela é uma estagiária de maneira. Olha, já não está em linha ela, vai. Mas tinha o Manuel Palma, que se casou no Chapitô. Ah, ela! Ah, que categoria! Casaste no Chapitô, isto é verdade? É verdade, é verdade. Boa tarde, Alvim. E esse casamento já não existe, já não existe agora. Ainda existe. Ainda existe. Como é que é? Há quantos anos? Principalmente no Chapitô, olha, foi em 89. E ainda existe. Este também está a mentir. Exatamente, olha, e comemorei os 18 anos do meu filho, exatamente também no jantar no Chapitô. Isto é, foste abençoado. Foi um momento muito agradável e eu queria prestar uma grande homenagem à Teté pelo trabalho fantástico que ela fez ali. Na altura, em 89, era a gargalhada geral, chamava-se o espaço lá em cima, no terceiro andar. Ainda não era fechado, tinha um toldo. Recordas? Aquela imagem fantástica sobre Lisboa, que hoje continua a ter, mas sem estar fechada. E o meu testemunho era, no fundo, é um monumento em Lisboa. Hoje, que cada vez que vem cá amigos que não conhecem o espaço, eu vou lá e é sempre um prazer e uma memória fantástica. E por isso, olha, ao fim de mais de 21 anos, continuo lá a ir e a saborear os imensos projetos e o projeto social que vocês têm. É muito especial. Aliás, há pessoas assim, conhecidas que já... Alvin, quando tu te casares... É para tu, está previsto. Eu, se me casar algum dia, que é um objetivo que eu não tenho, não é? Não, tu vais se casar, quer dizer, está pois que já, tu vais ser. Eu, se me casar um dia, vai ser no jardim zoológico, já o disse. Vai ser e no jardim zoológico. Fonte. Olha, numa jaula. Assim, para começar, já estão com mais metade dos convidados, já lá estão, não é? Ó, Alvin, tem lá a fonte para mandares a moedinha, tipo a Fontana de Trevi, pá. Maravilhoso, que belo objetivo este. Vou-me casar no Chapitô. É um belo cenário. Dia destes. No trapézio, amor, no trapézio. E um dia destes, acordo e caso-me. É assim, vai ser a acordar, vou casar hoje. E pum, e casa. Foi um domingo e ainda havia lá, de facto, o Chapitô. A tenda, ainda era de lona. Mas depois o vendaval voltou. Depois foi um vendaval, 2 anos depois, ou um ano a seguir, pá, que estragou. O vendaval passou, nada mais resta. Era, tinha uma bicicleta fixa, lembras? Era uma bicicleta fixa lá atrás do jardim. Uma tandem, foi. Exatamente, foi um momento muito especial. Era partilhar isto convosco e foi um momento muito especial. Alvin, casa lá no Chapitô, faz favor. As pessoas muitas vezes esquecem-se desta vertente do Chapitô, não é? Pode-se alugar também um espaço para fazer uma série de festas? É um espaço aberto, a público, não é? Quer dizer, é a forma como nós temos de enquadrar os miúdos, não é? De os inserir, transinserir na sociedade, diga eu. Pergunta aqui da Inês Poçante, ela diz: Alvin, o que é que ela pensa do facto dos seus colegas terem conseguido ir para o governo e ela ter ficado de fora? Isso não a faz questionar o seu próprio talento? Ou se essa exclusão está apenas relacionada com o facto de ela ser mulher? Isso nos anos que colegas 70, são estes? Não, mas não são colegas, são todos os meus amigos, dá licença, que eu tenho 80 anos. Por isso todos o governo já estou com 80 anos. Quem são os teus amigos? Oh, são tantos, são todos lá. Agora, não, eu acho que... Primeiro-ministro é teu amigo? O Sócrates? Sim. Não, o Sócrates não tem 80 anos, o Sócrates tem 30 anos ainda. Por isso vá lá. Agora, mas tenho em boa conta, se quer saber. Como homem determinado, tenho em boa conta. Okay. E ponto final. E também não está mal, está com um bom visual, a coisa ali assim. Pode não berrar tanto, não é preciso berrar tanto. Mas tenho em boa conta. Porque é preciso também pessoas determinadas, não é? Porque esta coisa do sim, mas também e tal, é pá, bom. Agora, os meus amigos e os meus velhos, pronto, os parceiros de Rute, companhão de Rute, estão todos lá. Eu tive a sorte de fugir a isso. Eu fui funcionária da cultura, pois, né? Pois. Não te esqueças. E depois desistiu por vontade própria. Desistir por vontade própria. Eu sou funcionária pública com licença ilimitada. Ilimitada. Foi o que eu pedi, o meu estatuto foi esse. Agora, não pode ser, porque aquilo não está a andar. Agora, tem que andar esta máquina administrativa pública, tem que andar mesmo e tem que estar mesmo ao serviço do povo, não é? Bom, enfim, e não está, e não estando, eu saí e mandei e fila cá fora. Por isso eu no chapitou tenho da saúde à justiça, como há bocado disse, e passa a redundância, passando pela cultura, pela educação, pela parte infantil, pela igualdade de género, passo por tudo. Achavas e que... defesa e tudo. Até meti já com os militares, pá. Achavas que no ensino público não era possível fazer o que fizeste no chapitou, é isso? Não com esta dimensão humana, com uma dimensão coisa, tudo é possível fazer. Ao molho e fé em Deus, tudo é possível. Agora, com esta dimensão, com este rigor, com esta exigência, não sei, não sei se era, não sei se era, não sei se era. Qual foi a fase mais conturbada do chapitou? Ai, está sempre, é a administração, desde que... Não, tive fases conturbadíssimas, mas quer dizer, mas já nem me lembro delas, mas quer dizer, eu nem sei como é que fiz aquilo. Houve um tempo em que pensaste fechar o chapitou? Penso todos os dias. Não é fechar, é pegar fogo, porque também não deixava cá aquela obra feita, não deixava assim entregue aos ratos. Pego fogo e está a andar, faço como o Nero, e está, tchum. E vou ali à janela e digo, é Lisboa, tunga! Mas como é que ultrapassas esses obstáculos todos? Não consigo, porque não sou dessa área, mas estou a ser, porque não vou dizer agora, mas estou quase a ter candidatos, e depois de tanto chatear toda a gente publicamente, eu acho que as pessoas já estão, só para não me ouvirem, já estão a candidatar vários empresários próximo de mim e vai a gente ligada à administração. E pode ser uma coisa muito gira que eu não posso dizer também. Mas essa não digo mesmo. Tu és, parece o Otávio Machado. Não posso dizer mesmo. Mas pode ser muito giro. E que vai dar ao Porto Lisboa e que vai dar ao ensino superior, se querem saber. Okay. Pronto. Porque também preciso de estímulo, porque isto é uma coisa tão única. Eu sou a única palhaço, sou o único projeto, é a única coisa de circo, é a única, não sei o que tal, é um peso que vocês devem calcular, não? Bom. E por isso, quer dizer, se eu realmente não encontro assim alguém que ponha ali umas estacas ao lado para ver se eu não caio, e depois as coisas criam raízes e vão subindo, é difícil, por isso. Eu estou a encontrar isso. O que é que os miúdos querem, Tete? O que é que aquelas pessoas que estão no chapitou? O que tu convives diariamente, o que é que sentes que querem e o que é que falta às pessoas? Não, o que eu quero que eles queiram, e eu obrigo-os a querer, porque eu sou muito democrática, mas depois quem manda sou mesmo eu, e ponto final. Okay? É terem objetivos. Ponto. Não, é se eles querem mesmo ir para as artes e eles preitarem para o chapitou, têm mesmo que querer ser artistas, tanto nas artes quanto nos ofícios, não é? Quer mesmo ser cenógrafo, quer mesmo ser de costura, guarda-roupa, tem mesmo que querer aquilo, porque é muito difícil ser artista. E se eles não quiserem mesmo, não entram para lá só para fazer o 12º ano. Isso não é possível. Mas também o fazem. Por isso, quem quer, faz 2 em 1. Agora, tem mesmo que querer, porque depois, ao fim de não sei quanto tempo, estarem a ensaiar, estarem a treinar, e o treino é diário, para se fazer uma coisa de 5 minutos, podem demorar muitos anos. E se eles não tiverem essa persistência, nunca vão ser artistas, não é? Pois. Aqueles artistas podem ser outra coisa. Pode ir para as telenovelas, que é uma coisa muito mais descartável, muito mais rápida e sem a qualidade que tem, enfim, depende e tal. Mas tens um nome muito conhecido agora, a Sandra Barata Belo, que ali foi... Mas como é que ela... Pergunta-lhe ela como é que ela trabalhou ali assim. Como é que ela... ligar a Baratinha. Ah, liga aí à Sandra, pergunta-lhe aí como é que foi. Até nem te posso ouvir e nem te posso ver mais e tal e coisas. Somos uma querida, um amor. Mas ela realmente tem uma postura de tudo aquilo que se passou ali já com uma certa... postura aí de chapitou, porque é muito exigente, porque temos ali o corpo está ali assim, refém dos aéreos, dos equilíbrios, dos malabarismos, e se alguma coisa falha, pode ser ali, vai, aquilo ali cai logo, não é? Quantos anos é que ela teve lá? Ah, então teve lá três anos. Fez lá o 12º ano. Olha o Rui de Carvalho, até. Olha. Olha, amor, Zé. A mandar beijinhos aqui para dentro. Rui de Carvalho aqui a passar no corredor. Não, isto às vezes acontecem aquelas coisas. É verdade, caralho. Até já que olha o Ruizinho, dá-lhe uns beijinhos, ele faz sempre, imensa festa connosco lá. Já que estamos no chapitou, vai agora acontecer a 3ª edição do ciclo de Mulheres Palhaço, não é? Vai começar, exatamente. Começar no próximo dia 6. Acabou uma coisa engraçadíssima, que foi a família Circense Nova, da atualidade. Que é um casal de altamente como é que é, especializados, um é da Belas Artes e outro é doutor e não sei o quê. E optaram por ser artista de circo e puseram-se a caminho de coisa. E andam para aí muito com as famílias, são alemães, mas são geniais, eles são geniais. E são trapezistas. E a família toda toca acordeão, toca violino, toca tudo. Gente altamente culta, culta mesmo. E agora vão começar as Mulheres Palhaços, que também são gente fantástica também. E temos a Enola Rey, que é uma mulher assim extraordinária, também, como eu, tenho 90 anos para aí, eu tenho 80, ela tem 90. Mas é uma graça, ela é muito divertida. Vale a pena ir ver. E depois temos as outras, que são mais modernas. Que são? Ah, que é uma francesa, é uma francesa e uma italiana. Como é que consegues essas pessoas todas? Então, porque nós temos os links, os links e os sites e os online todos, que eu sou uma info excluída. Tens info excluída? Eu sou uma info excluída, eu não sei trabalhar com isso. Mas sei falar disso. Sei falar como se fosse uma incluída, mas sou o mais. Mas sou o mais excluída. Mas não, mas vai ser. Vamos ter, vai começar em maio, que é o mês dedicado às mulheres. Próximo dia 6, não é? É, exatamente. E depois vai pelo mês de maio todo. E vamos ter aí várias coisas a acontecer mesmo. Aí vamos ter um dia dedicado ao chocolate, para saber como é que sexualmente aquilo ajuda ou não ajuda. Aí quem comes está muitos aflito, chocolates, tudo, uma noite só dedicada ao chocolate. Tu não ouves as minhas perguntas. Comes muitos chocolates? Eu como à noite, então é um problema. Comes? E se tiver menta, melhor ainda. Eu sou chocolate com menta também. Mas é aquilo que não tem açúcar, dizem eles que fazem bem. Ah, chocolate que não tem açúcar. Não, que é feito sem açúcar. Pois. Havia que é o amargo, o chocolate. Havia um muito bom, por acaso eu também gostava desse e nunca mais vi. Mas na altura foi um sucesso, que era o After Eight. Então, isso é uma maravilha. Ainda existe isso. Isso é maravilhoso, não é? Para quem gosta de menta. Poxa. Mas olha, mas antes disso tudo, sabes que a gente tem a madrugada de 24 de Abril, não é? Por favor. Vai acontecer o quê? Que vai ser ali assim. Será o fim do mundo. Vai ser da romba. Vai ser da romba. Não, vamos ter. Vai ser dedicado aos filhos de Abril. Filhos de Abril. Sim. É madrugada. E então vamos ter lá os filmes da Inês Medeiros. E depois vamos ter também da Susana Sousa Dias, o 48. Pronto. É muito engraçado. Que e depois vamos ter aí o pessoal a falar. Vamos ter lá o Rui Zinck, a mandar vir também. Depois assim, um Capitão de Abril. Depois uma jornalista da SIC. O sábado temos, à noite, não é? Temos um que é de coisa, que é o Pedro Lurti. Que é o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, que eu quero ouvir falar. Teu amigo, deve ser teu amigo. Não, quero ouvir falar, eu não sou, não sou estrangeiro. Eu sou estrangeiro, que é cá sempre. Quero ouvir falar como é que é. E mais um advogado, e mais um outro administrador, e a Rita Lelo, e a Luísa Canelas. É verdade. Vai ser giro. E por isso. A Rita Lelo, que é filha da música. E depois temos uma fulana que vai sair agora. Vamos que gira. Sim. Uma brasileira, que é a Silvia Machete. Esteve cá esta semana. Ela lançou lá ontem o disco lá e vai lá cantar a grande Lívia da Morena em coisa. Verdade, manda-lhe cumprimentos meus. E a Lúcia Palminha. Dessa rapariga. Sim. É muita gira ela, não é? A gira é. Não, calma. Olha o nosso. Não, e vamos ter a Lúcia Palminha acompanhado com o Rui Rebelo à música e tal. Não temos mais tempo. Obrigado, senhora. Mas olha, isto é uma festa vir aqui assim, viu? Pois é, obrigado. Vou contar contigo, Alvin, no Chapitô. Sim, sim, vou falar de ter formação. Quero ser palhaço profissional. Quero ser doutor palhaço. Alvin, não, isso é o Jardim Zoológico, já vos disse. Adeus. Uma rubrica.